Confirme para o Salvador. Sense 3891, eu ia informar a entrega. Obrigado. Ouro Salvador, passarei 2228, autorizaria direto conquista. Passarei 2228, chama Recife na frequência 1288 e alterna 1260 e solicite ao mesmo. 1288, 1260, chamará. Bom dia, Santo 3170, acione identificação, autorizado direto Duna, visto para 2000 com ajuste no 0,15. Passando a zona, Altan 31170. Altan 31170, completa final, chame 12118, decimal 95, turbo posto. 11895, obrigado, bom trabalho, 3170. Torre Salvador, uma boa noite, está 3170 no localizador. São 3170, boa noite, existe altímetro no 015, repórter vai estar travado. Portará baixado e travado, as condições aqui, por favor. Seca. Obrigado. Tanto 3170, final baixar de trabalho. Tanto 3170, tem livre pouso, pistão no zero. O vento variável com 2-2. Gente, autorizado, pouso 3170. Tan 3170, sola 56, vai livrar à direita, autorizado táxi Alfa, direto à exposição 06 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 06, partindo 3170. Controle de Salvador, VIP 9940. Tripe 9940, acione a identificação, vou na prova de Duna, desça para 2000, o ajuste 1015. Prova de Duna, descida para 2000, ajustando 1015, Tripe 9940. Já. Dia 355-56, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Só livre a velocidade 5556, informa que é o número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da companhia. 30 milhas à sua frente em posição de 11 horas. Tripe 9940, é o número 1 na aproximação, informe no localizador, está autorizado ao final do procedimento. Sete. Autorizado a aproximação, vai informar estabilizado no final do procedimento LS X-Ray, Trip 9940. 35556, autorizado direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 095, informe no localizador. Yotan 3520, acione a identificação, autorizado TAP para chegar na Mari, desça para o nível 050. TP-9940, fazendo Duna, estabilizou, final INS, visual com a questão no zero. Completa o final do procedimento, chame 2 Salvador, 11895, tamo pouso, TRIP 9940. 9940, obrigado, boa noite. Corre Salvador, TRIP 9940. Boa noite, bom dia, tá interceptando o final da ONU, visual. TRIP 9940, boa noite, ajuste de altímetro no 015, livre pouso, pistola 0. O vento calmo. Gente, livre pouso, TRIP 9940.

5556, Salas 28, na liberdade direita, tá. Seávia Alfa Juliette, posição 01, PAT 1. Alfa Juliette para posição 01 do PAT 1. Alfa Juliette.